pagou duas taças de vinho por um copo americano de boteco. Já que eu era o errado, por que que o seu plano não tá dando certo? Só mostra as fotos sorrindo, por que não posta as fotos chorando? E se fizer um raio-x, esse teu coração tem pedaços pra todo canto. Falou que ia superar antes mesmo da cerveja esquentar. E se sinal de desespero fica mendigando o beijo, para de forçar a barra, tentando me esquecer na marra. Isso é sinal de desespero, fica mendigando. Não pega alguém pra assumir, você sabe que não vai cumprir. Esquecer não é tão fácil assim. Só mostra as fotos sorrindo, por que não posta as fotos chorando? E se fizer um raio-x, esse teu coração tem pedaços pra todo canto. Falou que ia superar antes mesmo da cerveja esquentar. E se sinal de desespero fica mendigando o beijo, para de forçar a pata, tentando me esquecer na mata. Isso é sinal de desespero, fica mendigando o beijo, não pega alguém pra assumir, você sabe que não vai cumprir. Esquecer não é tão fácil assim. Isso é sinal de desespero, fica mendigando o beijo, não pega alguém pra assumir, você sabe que não vai cumprir. Esquecer não é tão fácil assim.